Eu tenho orgulho de ser caipira, uai. Ter nascido e crescido aqui nas Minas Gerais. Eu dou é muito valor em todo o suor que aqui cai, pois é o interior que sustenta as capitais. Com orgulho caipira eu sigo o meu caminho, ao som de Tonique, Tinoco, Pena Branca e Chavantinho, contemplando as estrelas e o luar do meu sertão, sentindo o cheiro de relva que nem as irmãos Galvão. Ainda ontem eu chorei de saudade, meu mano, ouvindo lá no Rancho Fundo João Mineiro e Marciando, andando de Fuscão Preto com o trio Parada Dura e com a Nalva Aguiar. No dia de formatura nessa estrada da vida eu me ponho a cantar com Chitãozinho e Chororó, a Majestade, o Sabiá. Mas com a Marva da Pinga é que eu me atrapalho. Com a Inesita Barroso entro na venda e dou meu taio. Quando um violeiro toca, muita gente aqui chora. E o rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. E eu vou rir com Mazarope, Geraldinho e Barnabé. É malandro, vai pensando que caipira eu é mané. Eu tenho orgulho de ser caipira, uai. Ter nascido e crescido aqui nas Minas Gerais. Eu dou é muito valor em todo o suor que aqui cai, pois é o interior que sustenta as capitais. Meu amigo Lindomar, também sou do Oxente. Vou tentar improvisar como fosse um repente. Eu acordava todo dia escutando o Zé Bete. Às 4:30 da manhã, meu coroa por perto. Todos que você citou andar comigo no carro. Tenho cara de mal, mas um coração de barro. Hoje posso dizer, as andorinhas voltaram. Nesse tempo mó veneno, hoje privilegiado. Fizemos uma última viagem pro sertão de Goiás. A minha origem do rap com a sua ação é iguais. Felizes foi quem viveu no tempo dessa história. Do Duque Dalvan, Tião Carreiro, ô glória! Obrigado, uai, a você de poder participar dessa canção do Nordeste. Não sei nem o que falar, saindo fora assim, deixando um pouco de mim. É Lindomar, é 3L, é mais ou menos assim. Eu tenho orgulho de ser caipira, uai. Ter nascido e crescido aqui nas Minas Gerais. Eu dou é muito valor em todo o suor que aqui cai, pois é o interior que sustenta as capitais. Essa canção eu quero dedicar especialmente aos meus pais, Braz Ferreira da Costa e Benedita Ramos da Costa. Quero agradecer aqui de coração por tudo que vocês fizeram e fazem por mim. Eu amo vocês. Saudades.